4:05. Olha, o assunto do momento, né? O assunto dessa semana foi todo voltado para o carnaval. Hoje também a nossa programação, que já falamos a respeito da programação na Avenida Duque de Caxias, os shows. E a Polícia Rodoviária Federal aqui de Foz do Iguaçu, né, em conjunto com, assim como acontece no país inteiro, está participando da Operação Carnaval, agora em 2014. É sobre esse assunto que eu vou conversar com o inspetor Raoni Nogueira, ele que é o assessor de comunicação social da Polícia Rodoviária Federal aqui em Foz do Iguaçu. Boa tarde, inspetor. Boa tarde, Cristina. A campanha foi lançada nacionalmente durante a semana, mas aqui em Foz do Iguaçu, a Polícia Rodoviária iniciou já hoje pela manhã, né, a Operação Carnaval, e também em conjunto, hoje em frente ao posto da Polícia Rodoviária aqui em Santa Terezinha, já aconteceu uma ação também em conjunto com a Defesa Civil? Isso mesmo, a gente fez esse comando aí conjunto da Defesa Civil, também com participação dos bombeiros, para abrir aí também a Operação Carnaval 2014, né? Para essa operação aí a gente está contando com um efetivo maior aí, em torno de 25%, e sempre com as operações de radar e agora o novo serviço de motopoliciamento atuando mais presente ali na região da fila da Ponte da Amizade. Como é que já está essa expectativa, os números para essa dessa operação? Nós sabemos que durante o final do ano, inspetor, um levantamento mostra que o número de acidentes caiu em 10%, né, no período, em relação ao mesmo período do ano passado, durante o final do ano. Mas essa época de carnaval é mais complicado. O número de acidentes costuma aumentar. Na nossa região aqui acontece isso também? Pois é, também. Aqui há um leve aumento de fluxo, né? E que reflete aí na questão dos acidentes. É inevitável lembrar também da questão da presença ainda, infelizmente, da bebida alcoólica, né, junto aos motoristas aí nessa época de carnaval. Em relação a hoje, né, hoje de manhã a gente já verificou aí um grande número de pessoas circulando em alta velocidade. Para vocês terem ideia, só na primeira hora da operação foram atuadas 120 pessoas, né, pelo radar. Ou seja, indica aí que as pessoas realmente estão transitando ainda com grande excesso de velocidade. Na verdade, a preocupação mesmo é também não só nas estradas, como a imprudência, né? Já está comprovado que a grande maioria dos acidentes ele é provocado por imprudência dos motoristas. E aqui no perímetro urbano de Foz do Iguaçu também a preocupação é muito grande, né, com relação à velocidade, também ao consumo, né, a ingestão de bebida alcoólica. Inclusive, o slogan dessa campanha é: não seja vítima do álcool, seu carnaval não precisa acabar assim. É bom que o pessoal fique consciente, né, inspetor? Justamente, a gente tem aqui uma condição favorável da rodovia, né? Nossa rodovia é maior parte aqui na região duplicada, né? A pavimentação boa. Então a gente tem condições aí de ter números quase zero aí de acidente. Infelizmente, a maior parte aí que acontece dos acidentes realmente são por imprudência. Então a gente faz um apelo aí à população no geral para realmente terem muito cuidado no trânsito, estarem atentos e não cometer nenhuma infração, né? Dessa forma, com certeza toda a sociedade terá muito mais resultados favoráveis, né? Muito menos feridos e mortos. Na verdade, o que sempre fica, a orientação que fica para os motoristas é sempre a consciência, né? Principalmente o pessoal que viaja com família, né? Sempre respeitando o limite de velocidade, respeitando a sinalização, e fica aquela velha máxima, né? Se beber, não dirija, se dirigir, não beba, né? Isso mesmo, essas são as máximas aí que a gente pode levar não só para essa época de carnaval, como para toda a vida. A gente pede também uma consideração especial e uma paciência em relação a possíveis congestionamentos que ocorram, né? Nessa hora é preciso ter bastante cuidado, porque o número de veículos é grande em um curto espaço, então mais atenção ainda. Dessa forma, a gente pede para a população aí, torce para que tudo corra bem mais nessa operação. A operação ela começou, ela foi deflagrada, né, hoje, aqui, hoje pela manhã, e termina no próximo dia 5, né? Esse é o prazo, né? Isso, dia 5 às 24 horas, né, a gente vai dar o encerramento aí dessa operação, que é o período que já terminou o carnaval, e aí a gente vai poder fazer o levantamento dos números, né? Esperamos aí que sejam bem, bem positivos, como foi da última operação Ano Novo. Né, e estamos torcendo aí para que o número de acidentes aqui na região e o número de feridos e mortos continue caindo, né, como vem caindo aí nesses três últimos anos, de forma bem perceptível. Eu queria aproveitar a sua participação para lhe perguntar a respeito dessa fiscalização que está sendo feita com relação aos veículos com películas escuras fora do padronizado, fora do determinado, né? Vocês realmente estão com essa fiscalização na Ponte da Amizade? Como é que estão sendo essas medidas adotadas pela Polícia Rodoviária Federal? Pois é, essa é uma fiscalização aí que visa não só a simples fiscalização de trânsito, como também o próprio combate ao contrabando, né? Nós verificamos que de cada 10 veículos que a gente apreende por estar com contrabando, 8 deles estão com isofilme muito forte, né? Ou com até películas espelhadas. No caso dessas películas espelhadas, são totalmente proibidas. Não há nenhuma porcentagem, né, que seja permitida. Já o isofilme mais escuro, ele tem uma permissão de 75% de entrada de luz e 28% naqueles traseiros, que não são tão imprescindíveis à dirigibilidade. Mas a gente, de um tempo para cá, mais ou menos um ano até agora, a gente vem realmente dando uma enfatizada, uma prioridade para esse tipo de infração e temos bons resultados em relação a isso, né? Tanto no trânsito quanto também na questão da diminuição aí de veículos com contrabando e descaminho. Até porque fica uma segurança para vocês que estão, né, na Ponte da Amizade fiscalizando. A gente sabe que é tudo uma questão de segurança. Sofre alguma infração esse motorista, além da retirada na hora ali da película, e ainda sofre uma multa também, né? Recebe isso, multa na hora. O Código de Trânsito prevê que essa infração é uma infração grave, tá, um valor aí de R$ 127,00. Incide também cinco pontos na carteira, sendo que a pessoa tem a possibilidade ali de retirar a película na hora. Dessa forma, o veículo será liberado, né? Porém, se ela se negar, o veículo vai para o PAT, só será liberado quando estiver sanada a irregularidade, no caso, retiradas as películas. Tá certo, então. Inspetor, obrigado pela sua participação. Lembrando, então, queria que o senhor reiterasse aí essa orientação para os motoristas respeitar os limites de velocidade. Lembrando, né, que a cautela na direção deve ser feita não só durante essas campanhas, mas durante todo o ano, né, porque segurança acima de tudo. Sem dúvida. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando e reitero aí a questão do cuidado com a velocidade e também nessa época a gente sempre tem que lembrar do cuidado do motorista também com a ingestão de bebida alcoólica, né? Lembrar que se ingerir bebida alcoólica, melhor pegar um táxi, melhor arranjar um outro tipo de transporte do que ele sair dirigindo, né? Então, qualquer denúncia também, a população pode ligar aí 191, né, que estaremos atentos às situações.